dois cigarros e um Beethoven depois. E eu comecei a pensar onde isso vai parar. Eu vejo cores e sinto notas quaisquer de um menino que cresceu e sonha em ser alguém. Aquele canto adolescente de quem sabe demais. Um velho tênis rasgado de andar pra todo canto sem saber onde chegar. Cigarros e Stravinsky.